Ai, ai, ai, meu coração. Alô, Henrique Castro, Alves Elan, essa é de vocês, hein? Novinha. Preciso da ajuda de vocês, vem. Tinha tomado um bolo de um esquema fixo. Eu cheguei no boteco e já vi seu sorriso. Você salvou minha noite. Ai, meu Deus, que é isso? É o amor da minha vida.